quando tudo vai bem. A mesa está posta e não estás só, cercado de amigos que te querem bem, tendo tudo que precisas do bom e melhor. É fácil adorar quando se tem o pão, saúde equilibrada, família feliz. É fácil ser adorador no tempo bom, quero ver adorar na condição de Jó. Deus quer te ver cantar quando vier a provação, dizer mais grato a ti no dia em que faltar o pão, permanecer fiel quando a doença aparecer.